parafuso. Na rima rara incluso o elemento difuso. Pois se um dia nasce prego, nunca vira parafuso. E quem distante da realidade atrasa o fuso. E na verdade não me alcança, pois na rima é confuso. De obtuso algo que eu mudo que já é inverso. Não sou disperso, até que escrevo no meu verso. Eu desconverso, trago a resposta na ponta da língua. Enquanto alguns na plantação cultivam míngua. Pra quem não sabe, preste atenção que eu vou dar uma dica. Errando se aprende o certo, na vida se aplica. Eu tenho sede de rima, se pego sempre eu ativado. Fone expõe a obra-prima, com o tempo a vida ensina. O que é certo, o que é errado, os aliados espalhados. EDC, RDB, conectado, interligado. Procurado, vivo ou morto, por não ser subordinado. Já foi provado, a indagação da voz ativa. A inspiração que me motiva a eliminar a influência negativa e absorver somente a positiva. Com atenção exclusiva pra cada iniciativa. Ativa, com minha rima amplificativa. Pra descobrir tudo que está coberto, pra decidir tudo o que está incerto. Faço decreto e sigo em busca do que não está perto. Como quem busca um gole d'água perdido no meio do deserto. Mesmo pisando em brasas, não retrocedo o destino. Invado a sua casa. Se conforme com o fato, meu raciocínio simples pra você é abstrato. Colocando a prática, a realização. Levando hip hop ao grau de meditação. Munhoz, dedicado, barrado do lado de fora da nova escola. Fiz a prova, mas não dei a letra. O conhecimento conquistado, passado pra frente através do papel e da caneta. Palavras viajando pelo espaço com velocidade de um cometa. Procurando rumo nas ruas de sampa, andando sobre as duas pernas, enquanto MCs se sustentam sobre muletas. Com cérebro avariado pelos raios católicos, eu vendendo alma pro capeta, pessoas lógicas. E aí é treta. Os navios não alcançam as estrelas, mas através delas que se lança ao mar. Os desafios são muitos, mas sempre qual caminho devo andar. Tô cansado de escutar MCs que dizem atravessar paredes. Se me oferece um copo de água suja, eu não aceito, prefiro morrer de sede. Lembro com saudade quando eu caí, me ralava inteiro. Minha mãezinha cheia de carinho, passando no machucado, mentiolate, mercúrio e depois colando um band-aid. Lembro também de quando eu falava pra ela que ia pra casa das minhas amigas brincar de boneca. Mas a verdade é a mesma, é brincar de médico. Foda-se, não me importa se dizem que o que eu rimo é ou não patético. Seria bico resolver meus problemas se eles fossem apenas estéticos. Ou ela se entende, pra mim é o bastante. A mista corrente da rara rima que em vez de te levar pra cima, te leva pra baixo de escada volante. Levando ao ouvinte os mais insanos pensamentos através de uma latinha e um fio de barbante. Se conforme com o fato, meu raciocínio simples pra você é abstrato. Colocando a prática na teorização, levando o hip hop e a autenticação pra sua fascinação. Com poder telecinético, fluindo natural contra o seu verso que é sintético. Simples, elevação, ininterrupta. Passando no farol vermelho, atropelamento verbal. A luz do dia em via pública, o povo é curioso. Formando alta aglomeração, a resposta pra sua dúvida surge do nada. No meio da multidão, Zorak microfone na mão. Ativado, desiludido com o mundo, mas não acomodado. Se pra você isso é pouco, para mim também. Eu vou além, em nome do break, do grafite, do MC, do DJ Além. Futurista, futurista, futurista.